estado do Pará. Primeiramente, todo mundo joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão. Palma da mão. Joga, cara. Joga, cara. Eu amo essa cidade de paixão. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Joga. Joga. Joga. Eu estou na área. Mix. Alô, Dani Artes, põe aí no telão. Vai explodir. Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu nessa parada aí? Quem é do Remo, bota o bracinho pra cima também. Pode levantar tudo. Levanta tudo. Levanta que o bruxo vai explodir. Acelerando. Todos os canhões. Explodiu. Pum. Explodiu. Pum. Explodiu. Pum. Joga o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Eu quero mais fogo na produção. Tá na área, tá toma área, na toma pressão. Área. O Tom Mix tá na área, tá bom. Cadê a torcida do Paysandu? Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Joga a mãozinha pro alto, só quem torce pro papão. Cadê a galera do Rimo? Cadê a galera do Rimo? Vamos botar a energia lá em cima. Só a torcida do Rimo, levanta pra mim também. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera do Leão bate na palma da mão. E a galera, e a galera que curte o Madela. Amores que matam, bem, bem. Amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Pega fogo, a cara! Fala, meu parceiro Leandro Mi! Fala, sapo! Faz o seguinte. Tem muita gente que tá com ressaca de ontem. Quem tá bebendo desde ontem, levanta a mão. Levanta, levanta. Dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho. Um, dois, três, de novo. Joga pra cima, todo mundo. Explode o bagulho. Chega o bruxo. Fiz tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse. Quer que topa amanhecer hoje? Levanta a mão também. A tua amiga que tá chapada aí no meio, levanta a mão dela. Eu quero baixar o som pra vocês cantarem bem alto. Quis brincar com o coração, mas eu sei a quem se faz a principal. Só quem tá amanhecendo de ontem, levanta a mão. Você jurar me pede no pode tempo. Cantar, pode cantar. Pode, pode, pode. Que nunca mais eu vou voltar. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. se entregar. Toma, área! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olharem. Só quem ama, cara, levanta a mão aí que eu quero ver! Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. Eu quero baixar o som pra todo mundo gritar, pode ser! Mas veio você, pra me ensinar o que é o amor. Vocês! Vou escrever pra aquele bruxo ver que eu tô na tua e eu. Mas ela quer o seu favelo, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, pra eleger um assalto pico, pra eleger um assalto foda. Tá entupido a quadra, Leandro Souza! Nossa tropa, é o seu conselho de xoxota, nossa Eu tô gostando de uma prostituta. Tu tá onde, bebê? Eu tô na rave com uma prostituta. Ai, que gata. Ela é tu. Joga na pressão. Bota na pressão. Bota que a rave tá no ar, tá no ar. Eu falei que... Calma, amor, espera, por favor, deixa eu... Senta pro Tumix, bebê! O bruxo. O bruxo! Eu quero três mulheres! Duas mulheres aqui em frente comigo, aqui no palco, agora! O cara que a bandida se ama, jogador, empresário, artista... E quem? E o DJ Tumix. São quatro caras que ela se amarra. Explode o bagulho. E o DJ Tumix, já sabe quem é, né? Ele segue na voz, ele super na produção. Ai, ai, ai, amor. Com o bruxo Tumix. Toda a área no sino do Acará. O bruxo. Fala, meu parceiro DJ Jorginho. Obrigado por todo o carinho, Kleber também. Obrigado a todos que fazem a Madela, que sou, hein? Ai, ai, ai, amor, desde que te vi, roubaste meu sentimento. Tem muita gente lá fora chegando agora. E a galera daqui de dentro vai cantar. Essa distância me mata. Todo mundo levanta a mão. Eu quero ter você de novo aqui. Eu vou falar, bebê. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. Todo mundo pra cantar bem alto. E dizer a você do meu amor. Vai, Daniel! Porque... Que moral! Se foi, me deixou aqui, sofrendo e chorando por ti. Gostaria que apagasse tudo. Porque tem muita gente solteira. Tem muito marido que fugiu da mulher pra vir pra cá hoje. Qual foi a amiga também que fugiu do homem pra vir pra cá hoje? Dá um grito aí. Quem gosta de fazer fumaça? Acende a câmera do teu celular. Acende o teu isqueiro também lá em cima, todo mundo. Bora acender lá em cima que tá na hora. Quem gosta de fazer fumaça? Ah, ah. solteiro, levanta a mão também. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. Fica de marola. Senta pro chefinho do G. Sempre lutado, todo sabadão eu tenho. Todo mundo vai cantar agora! Profissão perigo. Fala o meu parceiro Gazozinho! O ritmo é assim, eu vou pro baile da gaiola. Da intenção de fuder. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo pro meu que te toca piroca. E aí, saudável, mano! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vocês! Toma, toma. Bate na palma da mão, quem tá solteira aí no meio. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Se teu rei não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal no tempo? Vem curtir a vida. Prepara tudo, produção. Quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mas trata ele que hoje. Bota a latinha pra cima, todo mundo. Você chuta o balde, nós mete o louco. Sede é de baile, vai olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. E tem amigo viado, grita aí. Bora dar moral pra todo mundo, Tomix! O bruxo, o bruxo. Obrigado, meu parceiro César, representante número 1 da marca Duke Golden. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de milagres. Fala, meu parceiro Lino do Ouro também tá junto comigo. Alô, Lino do Ouro. Sim, eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar. Chazinho para esse, meu bem, tá na área dos humildes da pedreira. Piloto vai ver cena nossa quente no carro. Lá vem ela, gera. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e também. Só botar dona meu bem. Joga o bracinho pra cima, quem torce pro Flamengo. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. E ela me chamou e falou que gostou e quer. Calma, bebê. Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu. Chama que ela vem, mano. Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Embolou com esse filme, chamou de amor. Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Super abraço, domingo, todo carinho. Ela sentou. Robinho Sanja tá na área. Embolou com esse filme, chamou de amor. Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chamando de amor. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta, vai. Pode vir, pode vir, pode vir. Onde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Oi, senta, senta, senta. Gostosa, gostosa. Pode doidar tudo, Tomix. Faz o seguinte, quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, joga o bracinho pra cima. Chega em casa, levanta o bracinho também. Levanta também. Puxa lá na sassa, puxa lá na sassa. Puxa lá na sassa, puxa lá na sassa. Puxa lá na sassa. Radinho na cintura, bonezinho pra trás. Só caçando tchuca, bonezinho pra trás. Vem, vem, vem, só caçando tchuca. Fala o cachorro, dá. Senta o show. O Nath Manjú. Obrigado, menina. Guarda, meu patrão cachorro. Super abraço, deu bem. O Diego Boy, o saudado. E o meu parceiro Tubarão. É o Tubarão da Rave do Bruxo. E malandro é malandro. O cinto da pedreira, o Zezinho para esse também. O mais senta por prazer. E o Otá só faz fogado. O mais senta por prazer. E o Otá só faz fogado. Obrigado, meu parceiro Maico Negão Caveira. O Bola de Fogo também tá na Rave do Tom. Parceiro Renatinho Tubarão, toda a galera do hotel também tá junto comigo, valeu pelo carinho. Quem tá tomando cerveja gelada, levanta a latinha aí. Todo mundo levanta a latinha, todo mundo levanta a latinha, todo mundo levanta a latinha. Joga a latinha lá pro alto. Primeiramente, primeiramente, quem tem amigo viado, dá um grito aí. Até porque ninguém tem preconceito nessa porra, todo mundo tá brincando. Todo mundo é filho de Deus. Quem tem amigo viado, grita aí. Quem tem amiga sapatão também pode gritar pra mim. Eu vou te dar o papo, família não se acanha. Levanta a mão e grita quem tem amiga piranha. Mas quem tem o amigo corno, grita aí. Segundamente, olha pra cara dele e canta. E aê, bocade. Todo mundo conhece uma mulher que já foi enganado. Minha. Aliás, quem conhece um homem que já foi enganado por uma mulher? Idiota. Quem é que tem um amigo corno? Grita aí. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Coisas da vida. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha piroca. Transava todo dia. Tu se fudeu, agora tu tá... Carol Boutique, representante da Duque Gold e do Acará. Vai tomar no seu cu. Jorginho. Vai tomar no seu cu. Tu quer o quê, Jorginho? Mais pólvora! E na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho e vai se fuder. E vai se fuder. Eu quero uma biquinha aqui em cima comigo. Eu quero uma biquinha agora pra descer até o chão. Pra representar a badela. Eu quero uma biquinha, eu quero uma biquinha, eu quero uma biquinha. Se possível, duas amiguinhas. Aqui no palco comigo agora. Vem, vem te embora, vem te embora, vem te embora, vem! Se tiver duas amiguinhas, chama ela pro palco, Henrique! A rave tá rolando e o Tomix tá pra negócio. O bruxo tá tocando, o Tomix tá pra negócio. Amiguinha vai no chão, amiguinha vai no chão. Vai descendo pro bruxinho, vai descendo pro bruxinho. Bruxo. Ô, bruxo. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder. Charlie Marques, Wayne o David, do ABC da nave também tá junto comigo. O Google é o piloto e o... Eu sou o bruxo. Tu vai dar pra um? tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu. E agora, bebê? Tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou descer. Renatinho Tubarão, tá todo mundo aí! Aproveita! Muito obrigado, meu parceiro Daniel Costa! E o Alanzinho! Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. De novo, de novo. Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Um, dois, três, sai do chão, todo mundo! Muito obrigado, Domingo, todo carinho, Louro, fala, já tá junto comigo. Bora, Louro, bora, que é azul. Não me importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua sentada. O bruxo explodiu. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro Tomix no jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois da droga. Obrigado, tio, que é o Vitor. O Douglas, o Felipe e o Diogo. Podosque, Patiaca também. Qualificados no grau. O Darlan do Águia de Ouro, alô Darlan! Vai ficar chapado, vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma. O Daniel Costa, o Alanzinho também. Bora, Daniel, bora, Alan! DJ Kuka! Ritmo agressivo, 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o bruxo! Vai mesmo, vai pro Kevin o Cray, vem tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar a descer, descer, descer, descer, descer. Pode começar a descer, descer, descer, descer, descer. Pode começar a descer. Vai mesmo, vai pro Kevin o Cray, vem tabuzão. Muito obrigado também, equipe Bandido. Não namora, tá junto comigo. Obrigado, equipe, os acorrentados, o Gabriel, o Joelton, DJ Taio, considerado do DJ Alex, show do Shop Sound, também da Brasil, um abraço do Bruce. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente, porque nós é cachorro. Valeu, Vinícius, lá do Caqueado Motos. Costa para tudo, só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, não olhava não. Uma jogava na minha cara, eu nem dava atenção. Depois de serem persistentes, não foi nada diferente. E no final do baile, ela deu a chefe pra gente. Isso aqui, sim, aqui eu gosto. Eu sou o DJ Guga. E esse aí é o MC Pierre. Quem é do Paissandu, levanta a mão pra mim. Quem é do Bicola, levanta a mão. Só quem é do Rimo, levanta tudo também. Joia, joia. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Toma que toma que toma que toma que toma, bruxo! Tá entupindo a quadra, Leandro Souza! Hoje das maravilhas é a nova sensação. E pra começar a chão. chão. Vai. Vai com a bunda no chão. Vai. Com a bunda no chão. Vai. A pedido dos novinhos, ela vem representando. Vem país da maravilha. Bum, bum, bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. A gente no aquecimento, ela vai te hipnotizando. Vem aqui, te maravilha. Deslizando. Deslizando. Deslizando. Novinha! As irmãs metralha vem lançando um jeito. Fica de perna pro alto. Fica de perna pro alto. Vai, codadinho. Cachorro de 18. Cachorro de 18. Gostaria que todo mundo botasse a sua latinha de cerveja lá em cima. Todo mundo que tá muito feliz, tá comemorando a vida. Bota a latinha da cerveja lá em cima, todo mundo. Todo mundo batendo latinha de cerveja pra cima. Todo mundo jogando pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Joga tudo! Wilson, tudo nós também tá junto no meio. Quem tem muita saúde, levanta as duas bracinhos pro céu. Eu quero todo mundo batendo os dois bracinhos pro céu. Todo mundo que tá feliz, joga os dois bracinhos pro céu. E o bagulho vai explodir de novo. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey. Toma na batida, na pressão, na batida. Vai botar elas pra mamar. Nós é ruim, não marca tocar. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Só que teu amigo boca de pelo, que tá aí? E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Um, dois, três, toma! Que o bruxo tá aqui! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Levanta a mão! Quem tá casado fique em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tu tá onde? Eu tô na rave, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Pega fogo, Babelão! Eu tô na rave. Aqui! Usando o Duke Golden. O bruxo. Sempre já. E aí, Carol, é Duke Golden! Consequentemente, vai rolar um pente certo, tudo indica. Esse bruxo vai ser foda. Cozinhas da tela, bota a frente, pique o filho da corrente. É uma visão quando ela olha. Pegando fogo, fogo aqui na rede, tá pegando fogo, cada querer. bicheiro. Chama o DJ Tomix que agora ele é bombeiro. Chama o DJ Tomix que agora ele é bombeiro. Chama o DJ Tomix. Bora, Gerson, o bombeiro. Epa! O bombeiro apaga o fogo desde cedo. Ele chegou na rave, todo garanhão, mas mal ele sabe que perdeu, que perdeu, que perdeu. Quem já perdeu a mulher pra sapatão aí dá um grito pra mim. Quem conhece um amigo que perdeu a mulher pra sapatão aí grita. Foi a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão. Aí é sacanagem. Foi a mulher pra sapatão. Epa! A mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão, a mulher pra sapatão. Eu quero mais pólvora! Mais pólvora! Joga pra cima! Joga na pressão! Joga na pressão! Joga na pressão! Joga na pressão! Que tá chapada aqui no meio, já tô vendo ela. Quem tem amiga chapada aí no meio, levanta a mão. Levanta a mão que tem amiga doida. Amiga vai ficar muito louca hoje, amiga. Quem tem uma amiga louca, dá um grito aí. Pega fogo o bagulho. Falei que era, mano. Amor, larga isso tudo e vamos viver. Eu quero aquela Tomix. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como meu sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor, louco amor. Agora tô mixando. Acelera essa parada, acelera essa parada. Libera o batidão, libera o batidão. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha, fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Não deu valor, deu valor. Me deixou só, me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou, sempre te amou. Eu era maluca, louca. Quem tem uma amiga que tá solteira hoje aqui? Vou pra balada, vou pra balada. Solteira, pra balada. Solteira, pra balada. Solteira. Quem tem amigo cachaceiro, levanta a mão. Eu tenho vários amigos cachaceiros aqui na caralho. Louro Bala. Casuzinho, Diego Boy, Soldado Badala, Renato da equipe do Solteira de Marituba, mas também é cachaceiro. Só quem é cachaceiro vai cantar! Não fale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte. Vou te levar comigo, Jorginho. Você me esquece, some se eu te ver de longe. Vira cá. Todo mundo com o bracinho pro lado e pro outro, assim, ó. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo. Eu tô interagindo, hein? Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, porque eu morro de medo. te perdoar. Pra cantar, pra cantar. Meu fã. Que você nunca soube. Olha o meu parceiro cego do rock. 100 mil com quem quiser. Giovanni, Rivaldo, Alex Show. Equipe 4K tá junto comigo. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não. Vale. Te falei, gera. Mas eu adoro. Te falei que ela não vale um real. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui. Bota a latina pra cima, por favor. Perto de você. Bota a latina pra cima, tudo aí. Posso fazer a funé no cabelo. Vigio seu sono sem. Galera, daqui a pouco tem. Seu beijo. Chega na Fernando Motores. Brantinho Pressão, Maestro Valdo Alves. E a carreta mal criada, todo mundo vai. Jorginho vai também. Precisa pagar. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobra. Tá estourado! Pra quando você fizer seus planos. Todas as datas do Domingo se estourado o ano todo. Sabe de quero ver. Quando. Mas tem uma saudade. Pessoa. Tem uma pessoa também que nunca te valorizou. E hoje ela manda mensagem. Ela te liga todos os dias. Quem tá passando pelo momento desse aí? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Thomas. De quando respondia o e-mail bem na mesma hora. DJ Gabriel, inigualável. Hoje é... E o Matheus Moreira também tá junto com o Bruce. Obrigado, mano. Tchau. O Bruxo. Fica com Deus. E de vez em quando um só quem sabe que te sente. Te amo. Tu lembra? Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Esquecer os beijos seus. Muito obrigado, comandante Toninho. Thales Brito, alô, Éder Reis. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, assim dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe. Só quem sabe vai cantar, vai. Você. Não quis tudo que eu tinha pra te dizer. Se eu bebi, foi por causa de você. Posso chorar. Bora beber! Como um sonho bom, você surgiu em minha frente. Como um anjo a me olhar. Fechada 2-18 do meu. Obrigado, meu parceiro Jorginho, gravando tudo aí, Jorginho! Vai, Leandro! Só pra te amar. É o bruxo do Acará. Só pra te amar. É o bruxo. O bruxo. É o bruxo. Ei, o bruxo vai te pegar. O meu coração é um só. É a rave. A gente chegando na quadra, Leandro Souza! Você faz o que é certo. O Pãozinho Motos, suas boas nossa Nicele. Seu Vim tá junto comigo. Quarta-feira tem rave do Tom Mix. Retinho Cedielson do Príncipe Retrô. E vários DJs, Joãozinho. DJs do Rob. Sexta-feira tem Tom Mix no estado do Amapá. Sábado, na capital amapaense, Macapá. Domingo, Círio de São Miguel do Guamá. O Renato vai comigo pro Círio de São Miguel domingo. Os brothers gênio, Charles Marques, o David também. Já não sei mais o que é certo. Difícil. 6 e 7 e 8 de dezembro tem o Bruxo em Santa Catarina. DJ Gabriel Inigualável, o Matheus Moreira, vamos comemorando seus aniversários hoje aqui na rave do Tom Mix. Deixe tudo por você. Minha vida. Chega junto, Louro Bala. Eu estou em tuas mãos. É o Louro. Meu amor, será que. Os primos 3B. Lá da Vila Moiota. Se é o bebê Roberto Joada. Vamos dois. Diz que não vai mais. Amor. Misturando os ritmos e tocando a batida perfeita. DJ Tom Mix. Olha o meu parceiro Alessandro, Renato da equipe Tô Solteiro de Marituba. Vai estar no Círio de São Miguel com o Bruxo. Bruxo, Bruxo, Bruxo. É fronteira, mano. Empresário Lino, do Celtec, junto comigo, Duda Filhote também, é o Duda. Quando você ouvir, de jeitinho senti, é o só tocar. Toda a produção do Badela. Olha aí, Dani Arte. Da terra. Sei que as palavras se perderam bem. Vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. Olha, eu tô tocando quarta, quinta, sexta em três lugares, sábado e domingo, mas a pressão é a mesma, mano. Não pode mudar, não, Tomix. Seco do Rock, Giovanni, Rivaldo, Alex e Show, equipe 4K também. Risadinha. Pãozinho Motos, primeira do Maricene também tá junto comigo. Bora pra cima, Pãozinho. Não, não quero uma canção de amor. Eu quero esquecer. O nome dele é Cassuzinho. Sai de perto desse homem. DJ André, DJ André, toca a nossa canção. Hoje, bebê. Sempre maçom, vou levar. a bruxa. Solteira e amor no mala, né? Te ver tão longe, dói demais, não faz a... Obrigado, meu parceiro Leno. Leno Brau também tá junto comigo, é parceiro de longas datas. E acompanha toda a carreira do Bruce. Alô, Leno! Explode o bagulho, Bruxo. Eu me lembro de tudo que... O Darlan do Águia de Ouro também tá presente. Alô, Darlan! Um abraço, Railson, da Princel, Ana Cristina também, valeu pelo carinho, beijão no teu coração. Nossa história não pode acabar, volta logo, baby, vem andar. DJ Tom Mix, o Bruxo. Encontrei o amor, mas... O nome dele é... Emoção, humildade, carisma, um talento junto de você. Tom Mix. Vamos lá, Tom Mix. Bora, bebê. Solta o som. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou. Obrigado, Jonathan, o Serginho do Grau. Enison Josias, japonês. Vem e diz pra mim. Feliz lá, cara, canta aí! O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembrança. Só ficar as lembranças, bebê! Porque vontade de voltar não dá não! Sassinho para esses humildes da pedreira. Tá junto com os DJs dele. Quem é, brother? Eu sou o Bruxo. Muito obrigado, Maico Negão Caveira. Alô, bola de fogo. Bola de fogo, bola de fogo. Quarta-feira, aniversário do Bruno Furtado. O Toninho da Balsa vai também. Pra rave do Tomix, o Helder Reis. Itália Amendoim. Eu sou feliz, amor. Obrigado, Denis Imperador e a primeira dama também. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, está pensando em Tomix. Minhas noites. Tomix. DJ Tom. DJ Tom Mix. Porque se faz. Um, dois, três, quatro. Joga pra cima, uma pra cima, todo mundo. Joga pra cima, joga pro céu, vai todo. Põe na fita o Jefinho Moral, Wellington Leve. Valeu! Ponte dos Alucinados. Filhote 1 e 2. E eu sou assim, né? E o Bissola. possa te amar. Daqui a pouquinho na chácara, Fernando, os motores. O Dantinho, o Pop, o Maestro, o Valdo Alves. Jorginho Barão e a carreta mal criada. Já foi o tempo que tu me convidou. Toda hora, mas entenda, amor, eu sou um... Epa! Não respondo pelos atos do meu coração. Estou sedento em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração. Ô, bruxo! Não sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Obrigado também, Adine Souza. Beijão pra ti, Mela. Milena Ferreira tá junto comigo. E a galera da Vila Vinagre também, DJ Júnior Digital. Lá do quilômetro 43 da Alça Viária. Tá junto com... Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende. Mais ouvido do estado do Pará. Quem é que gosta de som automotivo, levanta a mão nessa parada pra mim aí, todo mundo. Casa bagunçada, calcinha na estante. Eu nem me lembro o que que aconteceu. Quem tá doidão, dá um grito pra mim também. Braços de espumante, não sei de onde essas donas apareceu. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. Só abaixar o som quando o vizinho... O Negueba e o molequinho! Até o uísque na casinha do Sadã. E quando a suvi... Quem tá chapado, levanta a mão! Hoje essa chola tá Dubai. Essas donas tão louca. Maldade na mente, copo de uísque na boca. Essa chola tá Dubai. Já nem sabem da roupa. Não quero tá na pele do papai dessas garotas. E aí, Bruce? O meu barraco é coração de mãe. Cabe todo mundo. Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo. Não tem área de lazer, mas... Quem é que tá com ressaca de ontem? Grita aí! Janela de motel. Tá Dubai, ressaca do carai. Festa de malandro tipo American Pie. Garrafas espalhadas e aquele entra e sai. Hoje eu tô mais pedido que a senha do Wi-Fi. Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável. O barra quer... Muito obrigado, Vinícius, lá no que é do moto, também. Querer voar mesmo sem asa é sabedoria. É arrancar sorriso de onde não tem alegria. Sabe? Pode se tornar mansão, pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão. Joga o bracinho pra cima, todo mundo que tá feliz. O bagulho não para de jeito nenhum. Quando o mix não tem meio termo, é pressão a todo momento. Charles Marques, Alô David, equipe Os Bandidos, Lão da Mora. Só dá só uma reduzida na manha pra gente levar mais um pouquinho aqui, viu galera? Os amigos do Farrar, lá de Fortaleza, Baixo Acará, o Elton, o Helder, o Kiki, Belo, o Eric, tá todo mundo junto comigo. Que moral, hein? I don't even know what it means. Jorginho, tira só o subão e aumenta um pouquinho. Tira só o subão e aumenta um pouquinho. Deixa mais um médio pra gente aí, Jorginho Barão. Chicão, obrigado Chicão, 360, DJ Tubarão também. O nome dele é Dani Arte, está junto comigo, Tomis. Quem tem uma amiga que não se apega a macho nenhum, grita nessa parada pra mim. Eu tenho três amigas na festa que estão solteiras, preferindo ficar o sino de Acará solteiras. Vê assim, ó. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Quero ouvir vocês! De casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Obrigado, menino surfando. Obrigado, menino rei do açaí. Tá todo mundo por aí com a gente. Os primos lá da Vila Maior tá também. Tá junto com o domingo. Terminei com ela e mandou morar na rua só pra ela ficar ciente. Voltei. Eu admirava essa novinha nas antigas, agora não admiro ela. Amo antes, só porque ela cresceu e tem uma pompom gigante. Pensa que é rainha, pensa que é dança de funk. Eu que sabotei. Falar, tu quis curtir a farra, vai dar por cima, tu quer vir pagando de treinada. Eu que sabotei. Na sua detona, tudo que é saba, vai se brotar no bailão. Tô vendo a cola. Ruda para, ruda bunda trava, faz um movimento rebolando essa safada. Ruda para, ruda bunda trava, tudo, tudo, faz um movimento rebolando essa safada. Ruda para, ruda bunda trava, faz um movimento rebolando essa safada. 24 e 25 de dezembro, Natalzão tradicional. Do Estrela esse ano com carreta mal criada da Alça Viária. Chama no probleminha, chama no probleminha. Quando eu mandar você desce novinha, quando eu mandar você sobe novinha, quando eu mandar você quica novinha, quando eu mandar você treme novinha. Sai do chão. Tomix e te ferra, sou pronto. Tomix, Mix de Ferraz. Comprou uma moto, pega a varazela. No grau, grau. Prepara tudo, meu parceiro Valdo Alves. No grau. Dia 13 de dezembro tem a rave do Tom Mix em Curuçá. Explodiu. Tom Mix passou bolado com duas chucas. Puta na garupa. O Henrique passou bolado com duas puta na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não raspar sua bunda. Muito obrigado com todo carinho também por aqui com a gente. O Cego do Rock, Giovanni, Rivaldo, Alex, equipe 4K, valeu pelo carinho também. Obrigado, galera, ABC. Avisa que sábado de aleluia tem Hot Vile. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, quem tá com a latinha. Quem tá com uísque, levanta essa porra tudo pra cima. Porque o bagulho vai endoidar a partir de agora. Porque ninguém é de ninguém hoje aqui. Ninguém é de ninguém hoje aqui. Levanta e canta. De copo na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas. Que tem amiga bandida. Safada. É mesmo? Oi, safada. Bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aí, seu homem. Foi o que o Mano Brown falou. Mostro. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Ô moça, não dá mais. É muito pop, é muito pop, é muito pop. Não é mais não, mano. Então vem DJ Tom Mix pra começar. Vai lá, Tom! Agora eu quero ouvir, cadê o gritinho das solteiras? Cadê o gritinho das solteiras aí no meio? Mas eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. Só quem é cachaceiro, joga a mãozinha pro ar. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. O Paulzinho Matos, sua primeira do Maricelli também, valeu pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado, Júnior, Armandinho, o Anderson da barbearia, o Adson. Adson, tá tudo aqui. É o Mandela, fui, partiu lá onde? É o Mandela, fui, partiu lá onde? Quero ver ela balançar a raba agora. Eu quero ver você, eu quero ver você dançar. Quero ver ela balançar a raba agora. Moço, parceiro Vinícius dos Caqueados Motos! DJ Maluquinho do Pai, o nome dele! Renato da equipe do Solteiro! Vai, ducha! Contando os plaquês de 100, dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit, RR tem também. Contando os plaquês de 100, dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Quem é corintiano de verdade, levanta a mão! Salve o Corinthians! Vai, vai! Com todo respeito, quem tá em segundo lugar é o Palmeiras, mano! Cadê os palmeirenses? Os São Paulinos, santistas, vascaínos, os torcedores do Leão! Cadê os torcedores do Remo aí no meio? Aí no meio, aí no meio! chupa-pão. Os torcedores unidos. Agora canta, canta, canta, canta. Mais uma vez, Flamengo. A galera do sítio dos pipocados. E aí, meu parceiro DJ David. Um grande abraço pra você, meu mano. Tamo junto. Minha mão tá queimada, pô. Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga. Obrigado, mano, tamo junto sempre. Parceiro de verdade. Vai, joga. E tem muitas parcerias entre a gente também, viu? O Andrei, o Careca, o Leno do Ouro. Obrigado, meu parceiro, Leno do Ouro, também tá na área junto comigo. Terceiro macetinho, eu vou quica, pica. Aturadas. Pica, pica. Aline, tia Pita, a Landa. E aí, minha grande amiga Aline. Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Vai, joga, vai, joga, joga, joga, joga, joga, joga. No primeiro eu vou subir no... O Michael Adriano Silva, ele é ser o mais... Obrigado, meu parceiro japonês. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Sai do chão, vai. Joga tudo pra cima, bota o bim pra cima, bota o bim pra cima, bota o bim pra cima, bota o bim pra cima, bota o bim pra cima, bota pra cima, bota pra cima, porque não pode parar de jeito nenhum. Eu sento e me acabo. Vem mulher, é só sentar. Eu sento e me acabo. Vem mulher, é só sentar. Eu sento e me acabo. Chegar em casa, bota as suas mãozinhas pra cima. Faz o seguinte: joga pro lado e pro outro, jogando pro lado e pro outro, jogando pro lado e pro outro, jogando pro lado e pro outro. Bota pra filmar tudo que lá vem, povo. Explode, explode, explode, explode o bagulho. Vai, bruxo! Mais pau, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. São amores. Bem. Amores que matam. Bem. Amores que ferem. Amores que dói. Amores que amam. Pega fogo de novo, produção. De todos. É pop, pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Bota o bagulho pra endoidar que aqui. All you people in the house, get up and scream and shout. Pode say ser. Hey, hey, hey. Pode ser. Tudo, bota pra tremer tudo, bota pra tremer, vai botando pra tremer, iluminação aí, produção. Treme tudo, Dani Arche. DJ Lohan que tá botando, explode o bagulho. Juntinho com o Bruxo. Só que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão. Muito obrigado também, comandante Toninho, Thales Brito, o Eder Reis. Quem é mal?